Deus. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de alarde. Agora nas chamas do inferno o seu corpo arde. Já dizia Maria Antonieta, cuidado com o capeta, cuidado com o capeta. Já dizia Pajeú, cuidado com o Zebu.